925, táxi via Juliette, Alfa, próximo da Charlie, torre 18, decimal 6. O Agistino 013, bom voo. Charlie 186, boa noite. Utilizado, Papa Romeo Delta, Papa Romeo. Para 2000 com 013, chamará estabilizado Delta, Papa Romeo. Então 8002, reautorizado nível 040. 040, tá, 8002. Boa tarde, voo 925, ponto espera da 10, na sua escuta. Papá, Mike, Eco Delta, reporte através do Parque Pituaçu. É, eu disse, eu poderia tomar o seu, eu sou próximo do seu carro. 190, sorry, turn 2190 on the ground, that's your 5, leave the first, the right, and ground control 1290. Gol 925, pista liberada, autorizada a decolagem, o vento é sul com 5 nós, 1925. Livre decolagem, pista 10, gol 925. Newton 3190, aprova o taxi via Alpha Juliet to Gate 5. Aprova Alpha Juliet to Gate 5, 3190. Papá, Mike, Eco Delta, para ingresso, circuito de tráfego, chame Torre, 118, decimal 6. 18,6. Torre, Mike, Eco Delta. Eco Delta, prossiga. Para ingresso, circuito, atender o litoral, campo 10. Gente, Mike, Eco Delta, reporte próximo ao farol de Itapuã, Mike, Eco Delta. Já passou o farol. Já passou o farol de Itapuã? Tá. Eu achei que você estava indo através de Pituaçu no momento. Oh, desculpa, está falando através de Pituaçu, concordo. Ah, ok. Continua na linha do litoral, aguardando confirmação de uma base pela direita. Tem condições de acelerar aí o cruzamento da 17 com o pulso 917, cabeceiro, confirme? Ah, sim, Matheus, senhor. Utilize então, efetue o cruzamento e acuse na curta final da 17. Temos tráfego ingressando aproximadamente 7 milhas aí do marcador externo. Se quiser, eu aguardo aqui, senhor. Se você tiver condições de acelerar, pode cruzar que vai dar tempo. Tá bom. 231, nacional identificação, vou na Prota Mari para interceptar a chegada Mari. Vê se mantém a nível 050. Redução 050, quando possível, proa de ITAP. Vou passar a 2231. Sim, autorizado, proa de ITAP. Passar a 2231, autorizado. Amiga presente, ITAP, passar a 2231. Delta 3190. Go ahead. Where is Marshall? Okay, send by coordinate to Israel. Go Fito. 060, olha Fito, gol. Codor 3567 para pushback sanamento no 06. Tan 3567, autorizado, chame táxi. E pushback sanamento é 3567. 1-3, repasse estabilizado. Então 8002, redução de velocidade para 170 nós. Metáxi. Autorizado, 1390. 180 graus, 5 nós, Mike Eco Delta. 7, 0, 9, 9, 9. Com completo final ILS, um Gladito e 1 no 8, decimal 6. 208, 6, data para morrer, boa tarde. O tráfego que eu percebo está a 2 milhas do marcador externo, cruzando 2 mil pés. É um Tango Bravo Mike 7, mantendo o grau de speed no momento de 135 nós. Corre, Fondô, boa tarde, Papa Romeu, Delta, Papa Romeu. 1,5 milha para o externo, baixado e travado, se possível. Solicita pouso na cabeceira 17. Então, pretende modificar a partir do momento, confirme? Termo, braço pela direita, 17. Sim, então, modificada ao 10, acuse na curta final da pista 17, 190 graus com 5 nós, o Delta Papa Romeu. Para na curta final da 17, Delta Papa Romeu. Paulo, Salvador, até 3567, vai ser necessário manter a posição por mais 2 minutos, após solicitar o pushback. Gente, então 3567, reporte pronto para o push, tá? 3567. Gente, 3567, obrigado. Uno 6, Uno 2, boa tarde. Beleza, informação, Salvador, não recebe informação aqui. Não está recebendo informação aqui, ele na frequência 127, decimal 75, o número 12. Afirmativo, não recebe 127. Sim, já aguardo coordenação. Tá. Sul com intensidade 5 nós. Tá, mas chave provado livre pouso na 17, Delta Papa Romeu. O 002 estabilizou? Afirmo. Gente, completo final RNAVE, chama agora a Toyo 1 na 8 decimal 6, tá? 8002. 1925, chama Centro Recife 1288, alterne 13325. 28, 3225, boa tarde. 02231, reautorizado 2010, autorizado ILS, um Glide, ajuste no 0, no 3, reporte estabilizado. Passaria 2231. Autorizado ILS, outro para 2010, no 0, no 3, passaria 2231. No 6, 1, 2, na escuta do controle Salvador. Sim, entrem aqui em contato, a informação ATIS e a informação Yankee. Eu escutei agora, 127, decimal 75. Pontos de espera do decimal meia, com 1013, gol no 399, boa noite. Solo Salvador, tá 3567 para pushback acionamento no 06. Tá 3567, autorizado, chame táxi. E pushback acionamento 3567. Salvador, boa tarde, Delta Papa Romeu livrou uma papá para a Aerostar. Delta Papa Romeu, confirme a táxi que está livrando? Salvador, gol na 62. No 62 para siga. Ok, gol no 62, mantenha 390, vai iniciar nossa descida agora. Nós estamos a 130 milhas de Salvador, não recebe aqui no 2770, cara, não tem informação para nos passar isso. 612, estamos a pé no visual, os primeiros 90 metros estão impraticáveis. Ajuste Salvador 1013. O vento está de 209 graus com 3 nós, variando até 8 nós. Gol 16, 12. A temperatura 27 graus. Ok, agora você aqui agradece pelas informações. Reporta então que deu 390, 130 de Salvador, não recebe a informação dentro como foi passada aqui o governo. Passarei 2231, recebeu a informação Yank do Otis? Ah, isso aí foi recebida. Gente, grato. Boa noite, 56, boa tarde, aguarde a cópia Recife nível 390. Afirmativo, 120 Ilhéu estará coordenado, 354, 15. Obrigado. 856, copia. Prossiga, Sinés. Gol 1856, autorizado Recife nível de voo 390, via Peru Whisky 58. Decolada 10, curva esquerda na saída Puca, transição Aracaju. Transponder 5036, controle 119.35. 390 autorizado para Recife, via Peru Whisky 58. Decolada 10, curva esquerda na Puca, Aracaju, 5036, transponder, 1935, controle após. Boa noite, 56, correto, chame pronto para o puxa acionamento. Chama nela. Boa noite, 101 a bordo, 4 horas e 20, altera com 15. Autorizado táxi via Juliette, Alfa, próximo da Charlie, torre 18, decimal 6, o ajuste no 0113, bom voo, 3567. Ajuste no 013, táxi via Juliette, Alfa, próximo a Charlie, torre 86, 3567. Paulo, Salvador, 8832, prosseguindo na Alfa. Espera o marcador externo, completo final, ele é seu Glide, torre 18, decimal 6. 18,6, até daqui a pouco, passarei 2230. Salvador, muito boa noite, passarei 2231, estabilizado no lote. 2231, boa, sente avistado, reporte checado, vento é sul com 612 nós, 2231. Ok, pus autorizado no zero, passarei 2231. Vendido checado, os primeiros 90 metros impraticáveis, 2231. sequência, uma formação grátis 2239. Zona 399, decolou Zona 8, chame controle agora em 11935, boa noite. 1935, na 399, boa noite. Salvador, boa tarde, quadro 2733. Boçara 2733, é, só confirmando o voo Salvador-Salvador, confirme o nível. Não vou bater o tráfego, meu teste. 00 como final, na feira, agora com o Zona 3, 99. Gente, aguardo coordenação, nível 300, confirme. Negativo, 300. 5TGL na 10, após prossegue instrumento, em coordenação com o controle Salvador, procedimento instrumento. Mantendo 1000 pés, transponder 0115, o Fosséria 2733, o controle 119.35, torre 118.6. Aqui vai ficar no tráfego 1000 pés, depois vai coordenar com o controle 119.35. O instrumento vai acionar 0115, tá pronto para partir. Fosséria 2733, livre acionamento, chame táxi. Para táxi. Juliette, então, 8002. Então, 8002, ingresso a Juliette, gate 11. Juliette 11, então, 8002. Pronto? 3567 pronto no ponto de espera da 10. Ok, observe o Brasília que vai cruzar a cabeceira no momento. Após a linha mantém 10. Após passar do Brasília, linha mantém 10, 3567. Solo 2-1, Solas 2-1, libera a direita, chame Solo 2-9. 2-1-9, Pacareta. 4-1-5, autorizado Ilhéus, nível de voo 1-2-0, decola da 10 com curva direita na saída Coral, transponder 0-2-6-3, controle 1-1-9-3-5, só um momento para o cotejamento. Solo tomador, Pacareta 2-2-3-1. Passaria do 2-2-3-1, no táxi via Alfa. Juliette, área remota 1-2. Alfa Juliette, remota 1-2. Assim que possível, autorização de tráfego para barreiras. Nível 2-4-0. Cliente, aguarde 2-4-0. Passaria 2-2-3-1. 2-2-3-1. Salve Salvador, Webjet 6720. Webjet 6720, aguarde a cópia Galeão nível 3-4-0. Passou, escuta. Trip 5-4 no 5, prossiga, por gentileza, com o cotejamento. Autorizado Ilhéus 120, direita, após a decolagem da 10, Coral é a saída, 0263, responde, 119.35, controle, saída 5-4, transformação. Trip 5-4, 1-5, cotejamento correto, para acionamento, reporte para acionar o pushback. Reportaria, muito obrigado. Fosséria 2733, o ajuste 10 no 3, reporte para o cruzamento da pista 10. Para o cruzamento. Sua restrita ao nível 240, chame Centro Recife 1288, alterne 13325. Recife 288, alterna 3325, Recife 240, 139 graus. Olá, boa tarde. 1935, obrigado, bom mais. Controle, boa tarde, eu tô 3567. 3567, contato radar na decolagem, tudo a nível 340, na saída agora, transição ao fito. 340, agora eu fito. Tá, 3567, quando possível, eu gostaria de voar e voar o fito. Sim, realmente manter a partir de saída até 3567. Manterá, aguardando. Salvador, gol 1612, cruzando 140 para 1110. Boa, número 112, a informação agora é a Yankee, essa é uma identificação autorizada, chegada a AMAN dessa via para nível 050. Identificou a AMAN via para o 050, informa que recebeu a Yankee a 93 milhas de Salvador. Gente, grata pela informação, gol número 112. Para 1-0. Seguinte, após toque, será coordenado o GPS da 1-0, voo no 1-2. Obrigado, 1-2 da voo. No 601, lista para 2010, ajustando 013. Após pelo autorizado ILS, o Glide, reposto estabilizado, gol no 601. 2 mil pés, após pelo ILS, sem Glide autorizado, gol 601, reportará estabilizado. E é 1-2, informe de cada. Está com 289. Redução para 2509, gol número 12, número 2 na aproximação. Reduzindo 209, gol número 2, 755. Quanto para a Copa, passaria 2231? Prossiga, senhor, quanto para a Copa? 2231, autorizado, barreiras nível 240 e o uísque 42. Decola pista no zero, curva direita, subida gole, transição VATAP. Vai manter a reta até cruzar 2 mil pés, a terceira milha. O controle 11935, torre 18, meia, acione 5542, passaria. Autorizado 240, 242 até Lapa, decola, ponto direto para barreira, decola da 10, curva direita, gole, VATAP, 19, 18, meia, 542, terceira gole, VATAP, ou Bombo. Gole, Gole, VATAP, 5542 no código. 542, pronto. Correto, remota, 1-2, chame pronto, puxa, senão. Salvador, no 4, para o funcionar. Remota no 4, autorizado, chame táxi, 5-4 no 5. Para o táxi, no 4, no 5. Solo, 2736, salvador, para o cruzamento. Conselho 2736, cruzamento autorizado, táxi Delta, Alfa, ponto espera no 0, torre 1 no 8, decimal 6, altímetro 1013, com voo. Delta, Alfa, no ponto espera, chama 2786. E o BD? 03. 5720.4. Na escuta. Autorizou Galeão, nível 3, 4, 0, aerovia Zulu 1, 4. Decola pistão 0, mantém a reta até cruzar 2 mil pés da terceira milha, após curva direita, subida da El Leda, transição Bless. 1935 controle, 183 a torre. Acione 5037. Autorizou 340 para o Galeão, uniforme Zulu 4, decola do 0, mantém a por até 2 mil a terceira milha. Após curva direita, da El Leda Bless, 1935 controle, 186 torre, 5037 transponder, objeto 6720. 1-2. Voador 368, vai reportar estabilizado, voador 1-2. Voador, uma boa noite, no 856 da Gol, no 9, puxa acionamento. 055, vai ter condições de aproximar? Afirmativo, 60. Seguinte, autorizado IHS1, vai ter reportabilizado, voador no 601. Reportar estabilizado, voador 601. Estabilizou o localizador com a pista vista, com 601. Turno 601, 4 milhas para o marcador externo, completo final ILS1 Glide, Toyo 1-8, acima 1-6. 108-6, boa noite, 601. Noite. Meia 1-2, autorizado Serra Dito 366, autorizado RNAV da 1-0, desço para 2.500 pés. O ajuste agora 1-0 no 3 é estabilizado. Para 2.500 no 0-3, vai reportar estabilizado o balanço 2. Para o TAP, é o 3545, TAP 55 no TOB, 4 horas da autonomia alterna, por favor. Seguro 5-5, 4 horas, táxi autorizado ao redor do terminal de passageiros, via Juliet Alfa, aguarde transição de comunicações, trip 5-4 no 5. Inicialmente o número 2, tráfego 37 da Gol, está na saída do pátio 1, ok? Juliet Alfa, aguardando para a troca de comunicações, 5-4 no 5. Para o táxi Gol, 955, 84 a bordo, 3 horas e 30, alterna Campinas. Campinas, 8-4-3-30, direita, Índia Alfa. É o número 2, seguindo o cara na Força Aérea no ponto de espera. Torre 18-6, altímetro 1013, vou viajar, gol no 755. 1013, da Leve Parque, segue o Caravan, Índia e Alfa, ponto de espera 18-6. Obrigado, boa noite, gol no 755. Boa noite. Trip 5-4 no 5, ao ingressar na Alfa, torre 18-6, 1013, vou viajar. 18-6 na Alfa, muito obrigado, boa noite, trip 5-4. Boa noite, gol no 856, portão 9, autorizado, puxa, acionar, chame táxi. Chamada para o táxi, no 856. AB273, condições de alinhar e manter decolar quando autorizado? Relativo. Então,